pelo controle. Voe Start para chegada a Mare. Delta, Solo 1-2, um decimal Mare. Querido ingresso, pela Eco, Lima na Delta e chama Solo 209, Cerebral, 3154. Solo 164, segue a nave à frente via Eco, Pista e Delta na Delta, Solo 1-2, um decimal Mare. Eco, Pista, Delta, Delta, 219, voo 1964. 6326, Solo 28, livre à direita, mantenha essa frequência, táxi via Fox, Alpha e Eco, chama Eco para Backtrack. Vai manter essa frequência, táxi via Fox, Alpha e Eco, 6326. Tá Fox, prossiga. Fox, acione o código 01-21, até Evas Voo Visual, QNH-1014, forte através de Veracruz. Chinema 326 autorizado, ingresso via Foxtrot, pista confirmando, via Eco, Fox, Eco, pista 1028, após Delta, após Alfa, na Alfa 121, decimal 1 no Sol Salvador. Pista, Eco, pista, Delta, Alfa, depois 219, 6326. Confirmando a frequência 1219. 219, obrigado. Subir uma terra 4 mil pés. 4 mil, QNH 1094. 4 mil, 1094. Meu Golf, detração para sequenciamento final e LSX Rei pista 1-0. Curva direita, vai na proa 050, limite ao localizador. Direita 050, limite ao localizador. É, parte 5, aconteceu. Doutor, Azul 2794, boa tarde, ponto espera da 1-0, pronto. Azul 2794, alinhar e manter a pista 1-0. Mantém 1-0, 2794. Salvador, passageiro 2230, sou de 1060. 1060, sub-mantém, agora de confirmação. Passageiro 2230. 1060, passageiro 2230. 2060, meu, parada de última na batida, Roberto. Para 2000, que é andar 1014. Está ultrapassando o tráfego, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 4000 com o Charlie 208. Desde para 2000, não dizer o contrato, Rodrigo. Passarei 2230 autorizado, nível final 1060. 2060, passarei 2230. Tira o controle. Operação para sequenciamento, curva esquerda. Vou ir na proa 050, limite ao localizador. Esquerda, certo, 50, metade por localizador. Opera Golfo. Repetir a área até o controle. Revelando 60 mil em Salvador, serviço radar terminado, chame para o serviço de informação de voo alerta. O centro Recife na frequência 260, termo 288. Quilo para o localizador, curva à direita na Pro 070. Direita 070 para o localizador. Frequência 119-8-2794. Pro 070 para o localizador, desça inicialmente até 2500 pés, QNH 1014. Romeu Golf para interceptar o localizador, curva direita na Pro 060, ponto estabilizado, livre ali essa aqui. Direita 060, ponto estabilizado na ADS, Romeu Golf. Romeu Golf, Romeu Golf. Romeu Golf, Romeu Golf. Romeu Golf, Romeu Golf. Contato radar, suba para nível 160, saída Momo, cancelada as restrições de altitude. Saída Momo, cancelada as restrições do 2794. Quilo controle? Mostra a zona. Corre 10 graus à direita para interceptar o lote na Pro 080. Lote à direita 080. Controle 313. 393, contato radar, suba via saída da E para o nível 360. Primeiro para o 360. Estabilizando o MLS, campeão do negócio. O meu Romeu Golf, filma a milha para o externo, complete final de LS, estou indo no 8, 9, 5. Obrigado. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Gosto. Boa tarde, 3193, decolado 37, controle Sábado 1, 99.8. Fala, meu voto na escuta. Não é elétrico, meu. Continua a aproximação e pode ser também de visão completa. Tá, completamente de visão. Está presente para ter cancelamento, mais pela direita no site autorizado. Presente direto barreira 804, obrigado. Cortejo. Cancelo, meu voo FR, se autorizado, é presente. Cancelado aos 39, autorizado, curva esquerda, base pela direita, final da 17, Papa Romeu, meu Golfo é forte na curta da 17, baixo travado. Corta na curta da 17, contra a baixa travado, obrigado. Oceano 1288. Oceano 1288, passo no 337, pela chefia, a gente só pode autorizar o cancelamento de regras mediante essa fraseologia específica. Então, solicito que o senhor converse com o restante dos seus colegas para que a gente evite certas animosidades na frequência. Aqui é sem problema, obrigado. Sem essa fraseologia, nenhum plano será cancelado aqui em Salvador. Certo, amigo. Muito obrigado. Na perna base, pela direita, 1-7, com o trem baixar travado, Romeu Romeu Golfo. Romeu Romeu Golfo, vento 170 graus, 09 nós, ajuste 10 no 3, autorizado, pouso de 1-7. Ele pouso no 7, Romeu Romeu Golfo. Autorizado direto, rotatório, reto, rotatório. Rotatório, muito obrigado. Ele é 7-3, reposta totalmente. Já é passado, só Patrícia Romeu Golfo, solo aos 4 Uno, liberando hangar da Aerostar ao estacionar a frequência livre. Golfo ciente, ainda não visual com a aeronave, continue a aproximação, aguardando somente a aeronave avistada. Oscar Golfo Kilo. Tráfego avistado, autorizado, pouso pistão na 0, vento 190 graus no 0 nós, ajuste agora 1014, alterando 1013. Nossa, cagou o quilo. 1950, beta fase. Ótimo, boa tarde. O Eco Delta Fox, 2-1-7, 1-7-8-1. Eco Delta Fox, reporte vertical da CEASA, ingressando longa final da 1-7. Quanto é o resultado da CEASA, Fox? Oscar Golf Kilo, confirma somente o pátio de parqueamento? É o pátio 5, rota largada by terra. 7. Autorizado, pouso costuma zero. Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, condição de liberar no taxi Delta? Viu? Gente, é pátio liberando na Delta. Oscar Golf Kilo. Tango Eco Delta Fox, confirma o tipo da aeronave? Delta Fox é Papa Alfa 3 Zona, já passando CEASA, mantendo 1500. Gente, autorizado final da 97. Ah, pro final da 7, pode. Eco Delta Fox inicia redução, tráfego 1 milha da final da 1-0. Menos. Delta Fox na lateral da RMA, tem tráfego? Eco Delta Fox, continue a aproximação, ainda não tem o tráfego à vista. O Eco Delta Fox. Autorizado o pouso pistão 7, o vento 190 graus 89, hoje estou atingindo uma 0 na 3. Ele falou na 7, Delta Fox. Passa de pátio? Pátio sim, vai deixar. 7. 180, chame Recife na sequência 125, decima 1, alterna 123, decima 8. Ok, vai chamar 121, 238, 3193. Eu vou ficar no solo 4.000, libere próxima direita via Delta, na Alfa chama solo 121.9. Confesse, libera próxima Delta, 129, solo. Papa Tango Eco Delta Fox, solo 47, direita, 45, Papa Tango Eco Delta Fox. 3114, contato radar. Você via chegada a Mari para o nível 050. Cruzando 150, solicite diretamente ao centro Recife, frequência 1260, terna 1288. 462, contato radar, 67 milhas de Salvador, autorizado a chegada a Mares, chame de unidade descida. Ponto 462, vou em Mares, desça para o nível 050. FNM 321 autorizado, aliar e decolar sustona 0, vento 190 graus, 119. Desça para 2000, QNH 10, 13, cancelado as restrições em Itápia. Chamando 3-2-1, contato radar na decolagem, sube e mantém a nível 360 via saída da água. 360 via água. Na 61-42 autorizado alinhar e manter inicialmente. Delta 314, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão na zero, informe o localizador. Eu no 659, após a rolagem do tráfego do Chanel, ali mantém pistão na zero. Anima tempo, do Chanel, gol 654. Rolador, boa, costa 2231. 2231, contato radar, voo e ITAP para chegada a Mari, chame no IBL de descida. ITAP, chama, já estamos em Delta. Esse mantém a nível de voo 060, para o ITAP. 060, ITAP, 2231. Desça para 2000, cancelado as restrições em ITAP, em NH 1013. Mantém cancelado a restrição em ITAP 1013, sem participação da vez. 19 controle, grato, até a próxima. Polo 097, contato radar, desça via chegada a Banff para 4000 pés, que NH 1013. Controle Buenas, Oxalé 1142, passando 1800, Francisco. Oxalé 1142, contato radar na decolagem, suba e mantenha 350, via saída PUCA. 350, aquela chance da gente curvar a esquerda na bolha da Caju da presença? Oi, Lita, posição, oi, Jamo, inicialmente aguardando coordenação. Jamo, obrigado. Oxalé 6321, não veio direto alerta da presente. Direto Alerta, 6321. 142, coordenação com a Recife, está livre, voa direto para Aracaju. Aracaju, muito obrigado. Pelo 2231, não é autorizado a descida até 4000 pés, NH 1013. 4000, padrão, é o ajuste, 2231. Salvador, 3172, contato radar, desça via chegada a Mari, para o nível de voo 050, redução para 250 mais. Chama da 314 com frete final ILS e chama a 2118 decimal 95. Verdade. Segurado. Desautorizado final ILS X-Ray, pistão na zero e fala no localizador. Autorizado ILS X-Ray, camarada no localizador. Azul 4462. Passando a pista. Na 3-4 autorizado, pouso pistão na 0, vento 1-970 graus 09 nós, eixo na 0 na 3. Pista seca ou molhada? Seca. Obrigado. Controle boa tarde, gol no meio 5 nós. 1659, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, boa tarde, 659. Para a posição, ok? Suficiente, porque o trecho entre a Fox e a Echo está impraticável, confirmando entre a Echo e a Delta, da Alpha. Caso libere após a Taxiway Delta, será necessário que faça um 80 na Taxiway Alpha, mas sem problemas. Pode fazer um backtrack e liberar na Delta, confirma? Negativo, mantenha a liberação via Echo ou Foxtrot. Após será coordenado o ingresso na pista para liberar o setor da Taxiway alfa entre a Eco e a Delta. Porém, isso eu estou em pouso normal sem precisar de nenhum tipo de instrução complementar. Ok, então, se libera normal lá na foto, então aguarda instruções. Está livre pouso, né, 13 no bar. Afirmo, 180 com 9, 1013. Obrigado. Eu vi 4065, autorizado a linha, mantém a cabeceira no zero. A linha mantém, cabeceira no zero, viu, 4065. Chalé 6321, passa nível 180, chame retífico na frequência 1260, alterna 1288. 6314, no sala 08, libera a direita via Fox, mantém minha escuta, táxi via Alfa, mantenha táxi via Eco e aguarde instruções para reingresso na pista. Ok, então vamos levar na Fox Cross, ingressa na Alfa, Eco e aguarde para reingresso, 6314. 013. 2000, padrão no ajuste, 2231. Vou 4462, complete o final e ele é sextiration, é torre 18 decimal 95. 845, está no localizador, vai ser o live. Azul 4462, continue aproximando a rapata passando externo, ajuste na 013. Estou falando de externo, 4462. Torre Salvador, com 2017, ponto espera, 190, pronto para decolagem. Gente, mantém ponto de espera, azul, o voo 2017. Mantém ponto de espera, voo 2017. Gente, chamando 4247. Pronto. Mantém no 4, escuta. Pega. Ingresse na taxiway Eco e mantenha a posição antes do ponto de espera, por gentileza. Bem, vai ingressar e manter antes do ponto de espera, 134. Então, 4462, tração do estado utilizado, pouso pistão a zero, vento 180 graus no 99. Como as pessoas, Azul, 4492. 1097, redução para 2209. Bom, 1.659, 1.659, passa nível 1.70, chame centro em 1.26, posição, chame centro em 1.251, alterne 1.23, decimal 8. 251-238, boa tarde, 6.5 horas. Pronto. Saído 2231, após o completa a chegada da Mari, livre ali a SXR, pistão na zero, falando no localizador. Alívio, avanço, segmento a partir de etapa, chame estabilizado após o relógio 31. 31-72, desce e mantenha 3.000 pés, que negar 1-0-1-3, cancelada as restrições em etapa. Contato radar, suba via saída da E para nível 320. Via da E para o 320, 24064. 72, inicie redução para 2209. Mano, pistão 90, encontra esse Embraer 190 da Azul. O mesmo vai passar à sua frente, vai liberar via táxi Foxtrot. Após a liberação da aeronave via Foxtrot, só ingressa via pista. Aí após ingressa táxi Delta e chama novamente na Delta, ok? Ok, então vai após a passagem do Azul, vamos fazer um backtrack aí na pista e para livrar na Delta, chamando você novamente. Vem motorizado, ingresso para o 97, reporte aéreo, drop. NH-1013, mantém a regra de voo visual, adicione 0160, ainda não recebo. Qual a sua posição nos corredores? 067, aéreo, mantém pista 190. Ali mantém pista 190, gol 2017. Confirmando, se considere, 2067 mantém a posição, 2017. Mantendo posição, gol 2017. 5, desça via chegada AMAN para 4000, que é NH 1013. Chegada via AMAN para 4000, 1097, vetoração para sequenciamento, cuida direita na proa 230, limitado pela magnética 1110 de Sintra. Direita 230, limitado pela magnética 1107. ILS, 2231 no passarela. 231 autorizado, sinal ILS, ponto estabilizado. Já estamos, senhor. Gente, gol 2017. Sobre decolagem da 17, na Batango X 90, o vento 190 graus no 2 metros. Chama interceptando, 2231. Na Delta 6314. Beleza. O está livre, aliás. 31172, desça para 2000, reporte localizador. 1219. Na Alfa 219, 6314. Afirmativo, agilizando manobras, ingressa via pista Delta. Na Delta chama Sol, 121 decimal 9, agilizando. É pista, agora não falam mesmo nada, Azul 4462. Azul 4462 informa a TR da Azul posição Duna no momento. 35, é saída do 2231. 295, se o senhor puder fazer um relatório. Pede. 2231 passarela. A 32231, tráfego mantendo aproximação em LS pistão 90, aguardando autorização de pouso. 2231. 90 decolado, aos 15, controle Salvador 119, decimal 8. 19890. November, voe direto coral, suba ao nível 100. Direto coral, nível 100. 097, curve à esquerda, na proa 190, limite ao localizador. Desce 190, limite ao lado, que pode prosseguir a descida na 097. Desce até 3000, que é na NH-1013. 3000, 1013, na 097. 97 completa a curva esquerda na proa 130 para o localizador, livre LF, ponto estabilizado. Proa 130, vai completar informar, estabilizar no 097. Viante, agora eu recebo normalmente no transponder, porte travessa para levar. Autorizado com uso costuma zero, vento 180 graus, 1-1, nós. O ajuste é na 0-3. Eu vou para os 2-2-3-1. 2-2-3-1, quanto são liberados a Delta? Desça 2000, plano localizador, inicia redução para 1809, segue tráfego da Bahia da Terra, meia dúzia de milhas a pé. 2000, vai formar estabilizado, reduzindo o plano da Bahia. Poderia, pode ir na colhão, se eu for começar o tempo lá, para o novembro? Relativo, será coordenado agora. Compete final ILS, chama a torre no 895. 731-72, continue a continuação, guarda a autorização de pouso. Tá, na 1-2-3, sinal 8. Informa a operação visual na aeródromo. 1-0-9-7, passando Duna, redução para aproximação, chama a torre no 895. 0-9-7? 1-0-9-7, passou Duna, redução para aproximação, torre no 895. 0-9-5, bom. Salvador, boa tarde, Gona 097 estabilizado, XP 90. Gona 097, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2. Gona 097. Não há tráfego de conhecimento do controle nas proximidades de aeródromo de Espírito Santo. O ajuste, fale através de Pituaçu, Vitor de Ajuete. Através de Pituaçu, 72, solo 21, libere próxima direita, via taxi Foxtrot, após Alfa, mantendo ponto de espera da Eco. Foxtrot, Alfa, mantendo ponto de espera da Eco para taxi 172. Repouso 90, igual 0097. Salvador, boa tarde, eu tô passando o Vitor de Juliette. Alfa, mantendo o ponto de espera da TCR. Aguarde para ingresso da 0097. Ok, tá visual com o gol no final, vai manter o ponto de espera na E. 3172. Gol 2097 na escuta. Prossiga. Faz a aeronave da companhia alinhar e manter pistão na zero, visual. Faz a aeronave da companhia alinhar e manter 1-0, voo 2-0-1-7. Sr. Salvador, vá passando o Sr. Índia Juliette. Sr. Índia Juliette, autorizado para o Anorte, reporte base para a final da 1-7. Vou dar a presença para facilitar, Sr. Índia Juliette. Vamos vento 180 graus, 1-1-9. Vai pra 1-7, pro Anorte, Vitor de Juliette. Juliette está presente, curva à esquerda pro Anorte de imediato, reporte liberando o eixo de aproximação da 1-0. Curvando na espera, reporta liberando o eixo da ponta 1-0. 1-0-9-7, só os 2-3, libere próxima à direita via Foxtrot, após Alfa, mantendo a posição na Alfa. Direita, mantém a posição na Alfa, 097. Confirmando Alfa antes do ataque CF. Alfa, mantém a posição na 097. Azul 2795 desce para 2000, QNH 1013, livre elétrica e pistão na zero, informe o localizador. Líder descida para 2000, ajuste no 013, líder descida informará para o quando se sentir o localizador azul 2795. Cabeceira 1-0, autorizado ali, Matheus, pistão na zero. Azul 3172, na escuta? Na sua escuta, visual perto do volante. Faz o tráfego rolando cabeceira 1-0, autorizado em ingresso via pista Delta. Na Delta, chama a torre no confirmativo solo no 2-1-9. Após o gol na corrida, autorizado para extra equilíbrio na Delta, 2-1-9, chamará. Obrigado, Fulvio. Livrou aí, decolagem 1-0, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado base pela direita da 1-7, agilizando, informa o tráfego da Azul, 5 milhas de duna. Base pela direita, agilizando, Vitor Índia Juliette. Reporte na curta, Vitor Índia Juliette. Na curta, Juliette. 172, condição de agilizar o táxi? Agilizando. O gol pode seguir agilizando, tá? Na 097? Afirmativo, agilizando. Agilizando, vai seguir o tempo na 097. Salvador, gol 2097, cruzando 2000 pés para 240, saída da EL. Gol 2097, contato no radar, suba nível 240, via saída da EL, troque o código transponder para 5153. Autorizado, saída da EL, 240, para 240, 5153 no transponder, gol 2097. Palme Índia, Mike Romeu, não escuta? Próximo da Aeródromo, 7 milhas, já avisou a forma de pouso?